Saindo anonimato, vou me apresentar. Mago Joe, demorou engatilhado pra rimar. 1, 2, no fio da navalha eu já fiquei. 3, 4, tô preparado para o arregaço. Eu honra minha raça, honra minha cor. Preto, firme e forte, pode crer, maluca, que estou chegando pra mostrar. Com ideologia, Mago Joe representando a periferia. Lugar tenebroso, se pá minha quebrada. Vivendo adrenalina, que essa é a minha cara. Preto alucinado, que não vive de ilusão. Eis aí minha revolta, formando a conexão. Veja então, já me apresentei. A sigla MJ, mostro agora pra vocês. Que ser preto aqui é foda, que ser pobre é bem pior. Que merla e pó, destrói a humanidade. Louco consciente, remando sem pilantragem. É verdade, GN é facção. E o sistema só me respeita, de PT na mão. Entrando no bolsão e gritando, porra, é um assalto. Mas eu sei, eu tô ligado, que se eu embarco nessa, pode crer, não tem conversa. Por isso é que eu me esquivo, por isso é que eu me saio. Por isso é que eu não fico de grupinho, ó, pagando de otário. Quantas vezes me falaram que tinha uma fita dada. Era só esquematizar, agir de madrugada. Taurus e três janela, PT engate. Mas pra que tanto arregaço? Se a fita tava dada, era só eu aceitar. Pra me destruir, mas eu nasci foi pra lutar. Pra somar jamais, pra subtrair. Agora vê se se orienta e acredite em mim. Pelo amor de Deus, acredita em mim. Não continue assim. Não vivo em Gozolândia, eu não me inspiro em novela. Avisa pros pipoca que aqui quem é não gela. Não vou entrar pro crime, não quero bala na agulha. Mas não vou baixar a cabeça pra nenhum filho da puta. Cê quer? Então é só chegar. Conexão de rima, só os loucos vai firmar. Vai rimar pra revolucionar, porque a cena é essa, truta. Pode acreditar. Quanto sofrimento nas comunidades, onde só quem luta sofre na verdade. Conexão de rima, chegar na humildade, mostrando pra vocês quem é o perigo pra sociedade. Quanto sofrimento nas comunidades, onde só quem luta sofre na verdade. Conexão de rima, chegar na humildade, mostrando pra vocês quem é o perigo pra sociedade. Minha arma é a rima, vou engatilhar. O sistema que se prepara, as estruturas vai abalar. Mago de Oshinaide na febre no ataque, com a bomba de Hiroshima, homicídio do Iraque. Pode vir bater de frente, que o guerreiro é kamikaze. Eu não atraso seu lado, se você não atrasar o meu. Mas se vir me atrasar, é problema seu. Cotidiano suicida, é o que eu vivo todo dia. Não adianta vir dizer que é coisa de periferia. Mal formada, sem cultura, desprezível. Cuidado, doutor, posso ser seu prejuízo. Mas tenho o compromisso de levar pro mano da minha idade, que se estuda tem um escudo. E assim nada me abate, e assim nada me abate. Malandragem, presta atenção. Eu sei que não é fácil dia a dia de ladrão, mas de irmão pra irmão, na reta de 1 a 12, não há como escapar. O sistema é astuto, joga isca e você quer pegar. Aí não dá, você quer se acabar. Pelo amor de Deus, pare um pouco pra pensar. Quanto sofrimento nas comunidades, onde só quem luta sofre na verdade. Conexão de rimas, chegar na humildade, mostrando pra vocês quem é o perigo pra sociedade. Quanto sofrimento nas comunidades, onde só quem luta sofre na verdade. Conexão de rimas, chegar na humildade, mostrando pra vocês quem é o perigo pra sociedade. A revolta me fez ser o homem que eu sou. Com caráter indiscutível, tô no rap é por amor. Agradeço ao meu senhor que me deu forças pra continuar. Não me deixando se abater com as covardias de quem do meu lado está. Eu não posso parar, mano, cê sabe como é que é. Quando a gente mais precisa tá no aperto, os amigos somem, né? Ei, você, que eu sempre te ajudei. Aonde é que você tava quando eu precisei? Traição, é ingratidão. Talarico, seu otário, mas ao contrário de você, eu resisti, tô aqui. Não era o que você queria, mesmo assim eu consegui prosseguir com a conexão, tô firmão. Guerreiro da Oeste, comédia, não aguenta não. Não passo pano não. Hip hop de verdade tem atitude, ladrão. Então, não se ilude não.